Você se encontra com outra pessoa no meio da noite só pra fazer o seu joguinho de tentar me irritar. Eu sigo minha vida na boa, curtindo os amigos, fazendo meu samba só pra ver aquela mina que cê não gosta dançar. Acontece que eu já não me importo, acontece que eu já tô em outra. Eu tô bem, tô curtindo minha vida, fazendo meu samba rolar. Eu não quero ser indelicado, muito menos ser mal educado, mas amor, segue sua vida que a minha tá sussa, tá sensacional. Tô com o melhor sorriso no meu samba e tal. Mais tranquilo sem você, não leve a mal. Segue em frente que eu sigo daqui, você segue daí que tá sensacional. Tô com o melhor sorriso no meu samba e tal. É tudo mais tranquilo sem você, não leve a mal. Pessoa no meio da noite só pra fazer o seu joguinho de tentar me irritar. Eu sigo minha vida na boa, curtindo os amigos, fazendo meu samba só pra ver aquela mina que cê não gosta dançar. Acontece que eu já não me importo, acontece que eu já tô em outra. Eu tô bem, tô curtindo minha vida, fazendo meu samba rolar. Eu não quero ser indelicado, muito menos ser mal educado, mas eu vou seguir sua vida que a minha tá sussa, tá sensacional. Tô com o melhor sorriso no meu samba e tal. É tudo mais tranquilo sem você. Segue em frente que eu sigo daqui, você segue daí que tá sensacional. Tô com o melhor sorriso no meu samba e tal. É tudo mais tranquilo sem você, não leve a mal. Segue em frente que eu sigo daqui, você segue daí que tá sensacional. Tô com o melhor sorriso no meu samba e tal. É tudo mais tranquilo sem você. Não leva mal não, tá? Segue em frente que eu sigo daqui, você segue daí que tá sensacional. Tô com o melhor sorriso no meu samba e tal. É tudo mais tranquilo sem você.